boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Santuário da Divina Misericórdia. Vamos permanecer em silêncio, em estado de oração, para receber nossas crianças junto com o celebrante, Padre João. Antes da Santa Missa ter seu início, nossos celulares deverão estar no modo silencioso. Sexto domingo da Páscoa. O amor a Deus e ao próximo constitui o ponto central de e se traduz, entre outros aspectos, na superação de todo preconceito e discriminação. Para que assim aconteça, Jesus nos promete o Espírito Santo, Consolador e Defensor. Todos de pé, recebemos nosso celebrante. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Vejo de mim a escuridão. Abre paz, de par em par, teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa eu entrar, deixa a luz. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. Para ervas do pecado teu caminho e coração ilumina e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Bem as portas do teu corpo. Deixa o céu entrar. Luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu. Tu anseias, eu bem sei, por salão. Tens desejo de banir a escuridão. Abre pois de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, a esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Boa tarde para todos. Bem-vindas, crianças. Hoje, pela primeira vez, uma partilhamento da Santa Missa, recebendo Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Sejam bem-vindos os pais. Aliás, quem são os pais aqui? O pai e mãe, levantem a mão. Quem são os padrinhos? Padrinho e madrinha? É, podia ter mais, né? Bom, então todos nós nos reunimos, as crianças, que depois de catequese, receber Jesus na Eucaristia. Que esta seja a primeira vez seguida todos os domingos seguintes. Porque o Senhor Jesus de cada um e permanecer para sempre. Para participarmos dignamente na missa, as crianças se prepararam para a confissão. Agora vamos ao ato penitencial para que possamos dignamente participar nestes santos mistérios. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Eucaristia, nos chama a conheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa. Piedade de nós, piedade, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos louvor, louvando nosso Senhor Jesus Cristo por esse grande milagre da Eucaristia e por ele hoje poder entrar nos corações dessas crianças. Glória, Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória, glória, glória, oh glória, glória, ao Pai, glória, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória, ao Pai, o Criador do mundo,

que então pedirdes já ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, amigas, hoje, pela primeira vez, estáis participando da Santa Missa. Meus irmãos, minhas irmãs, acabamos de ouvir a palavra do próprio Deus que dirige o homem de nós. E é tão bonito esse evangelho da primeira comunhão. Jesus primeiro nos mostrou o seu amor até o fim. Quem de nós é capaz de amar tanto a ponto de entregar a sua vida por outro, deixando-se crucificar? Só Deus. Então não tem como negar este amor de Deus por nós. Mas ele ressuscitou, deu certeza de que aquilo que ele ensinou sobre a nova vida é verdade. Mais ainda, ele nos envia o Espírito Santo para que todos possamos viver a plenitude deste amor. E como que nós hoje precisamos disso, principalmente quando nos preparamos para receber Jesus na comunhão. Não basta ter uma roupa bonita, não basta festa. O que ele quer de nós é a obediência, o respeito ao sagrado. Quanta gente hoje quer viver vida do pecado e quer que nós demos a cada um. Mas eles não são capazes nem de respeitar a igreja. Vamos supor, entrando na igreja, falando todo o tempo, sem falar com o dono da casa, mastigando o chiclete como se estivesse numa... E assim em diante. E quantas vezes nem abrindo a boca para dizer a Deus: Senhor, eu quero viver o seu amor na minha vida. Por isso, hoje, para preparar-nos à comunhão, Jesus nos pede: amai-vos, tenham o amor. E vejam, aqui ele não somente pede, ele nos manda. De certo modo nos obriga: amai-vos como eu vos amei. E vejam, crianças, o que importa que nós tenhamos este amor a Jesus toda vez quando vamos recebê-lo na Eucaristia. É tão simples, nos dá um sinal deste pão, mas aonde ele está presente, com sua divindade e a sua humanidade. Vejam, as pessoas que se preparam com amor para a comunhão, essa comunhão modifica a vida das pessoas. Transforma a vida. Eles são capazes, às vezes, de entregar toda a sua vida por esse amor a Jesus Cristo. Por exemplo, as irmãs que assumem a vida contemplativa, se fecham no convento por toda a vida. A força para ficar nessa cadeia, podemos dizer, por amor, por toda a vida, é Jesus na Eucaristia. Vejam que força enorme. As pessoas que abusam, que caem na cadeia, quanto antes. E essas pessoas, por amor a Jesus, ficam lá a vida inteira mais felizes do que nós, vivendo tantos prazeres do mundo e querendo fazer tudo o que eu quero e não a vontade de Deus. Esta é a força que Jesus nos dá na Eucaristia, que somos capazes de vencer até pior sofrimento. Na minha juventude, quando estava no seminário, conheci um padre e hoje, por acaso, de madrugada, eu li sobre a vida dele. Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, foi preso pelos nazistas. Foi torturado, é até difícil descrever como que ele não morreu naquelas torturas. Deixaram ele sem comer e sem beber durante vários dias, todo massacrado. Ele depois nos falou, a força para ele era Jesus na Eucaristia. Impressionante. Outra vez, o meu colega com quem eu estudava junto no seminário, e quase no mesmo dia nós saímos da Polônia, eu para o Brasil, ele para a África, Ruanda, ele me contou algo, como é grande o poder de Jesus presente na Eucaristia. Ele mesmo foi curado de umas doenças pela oração de um padre, Emiliano Tardifi, e depois se dedicou àquelas comunidades de coração e com aquele amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estourou uma guerra e duas tribos começaram a se matar, e quando ele reuniu o povo na igreja de uma tribo, porque nas outras localidades foram massacrados quando as tropas vinham. Um dos colegas me falou que invadiram a igreja e mataram todos que eram da outra tribo. Ele desmaiou no meio daqueles mortos, quando ele acordou a gente morta. Mas esse meu colega, na presença de Jesus, no seu, na presença da, ele reuniu todo o povo na sua igreja. A igreja foi cercada pelos inimigos. Não tinha como escapar. Ele, rezando, pegou o Santíssimo Sacramento no ostensório e saiu na frente do povo. Quando aqueles inimigos apontaram a arma, sai daqui, sair, é para frente. Ele disse, João, eu não sei de como que Jesus me deu tanta força? Eu bati nesta arma aqui, avançando. E tanta gente armara a matar meu povo na igreja. Eu avançava com Jesus, eles começaram a se retirar, indo embora. João, e ele me falou, que como se fosse um dia atacar, ele não aguentando diante do sacramento. Diante do gente, foram embora. Naquele lugar, ninguém morreu. E naquela, se calcula, num país, milhões de pessoas, morreram quase 1 milhão. E a partir daqui, ou melhor, Jesus presente na Eucaristia, eles rezavam, pedindo reconciliação entre os povos. Quanto, pois, lá rezava, podia seguir coisa minha mulher, porque era de outro. Ou às vezes os filhos, que demônio tem força de levar para isso? E diante de Jesus, no Santíssimo, essas pessoas pediram perdão, arrependidas, andaram pelo Pai à reconciliação. Só um, podemos dizer, bastante até drástico e de uma força tão da presença de Jesus na Eucaristia. Crianças, o que importa em toda a comunhão que vocês vão receber a partir de hoje, é o amor com que nós recebemos Jesus. Pode ser que alguém vai comungar sem fé, não acontece nada. Naquele tempo, muita gente estava em volta de Jesus, empurrando, até matando-se. Não aconteceu nada com eles. Bastava ver, com fé e amor, veio para tocar a veste dele. Ficou curada. Crianças, todas as vezes, quando a gente se vem aproximar a Jesus, é Deus que desce para nós. Ele que quer ficar no coração de cada um de nós. Mas Ele só pode corresponder com este amor. Como eu falei ontem, o amor se recebe como amor. Aliás, nós ouvimos também que Jesus nos disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Aquele me ama, que respeita os mandamentos. Se alguém aqui tirar milhões de fotos na abrir a primeira comunhão, chorar demais, emocionado, tão bonitinho, e no domingo que vem não apareceu na igreja, que amor é este? Ou se a gente fizer uma festança enorme no dia da primeira comunhão, não consegui nem os pais, nem os padrinhos, qual é o encontro com Jesus no dia? Que amor é esse? Meus amigos, Jesus, com todo amor do céu, quer entrar em nossos corações. Eu falei ontem para vocês, essa de Santa Paula, que tanto lembramos nesse santuário da Divina Misericórdia, quantas vezes nessas conversas Jesus pede: Faustina, eu me sinto tão bem no seu coração. Eu tenho tantas graças para dar. Mas quando alguém vai e me recebe como se fosse uma coisinha, sem nenhum amor, nem diz que me ama, só pede, e nem diz que ama, nem para ouvir, para eu responder para ele, como que eu posso dar essas graças para quem não me ama? Por isso, lembrem-se que a comunhão, a Eucaristia, o corpo de Jesus, só se recebe como amor, e assim que Deus pode corresponder aos nossos pedidos, nossas ansiedades. O mais importante de tudo é aceitemos Jesus como amor e vivamos este amor. Não só hoje, sempre, cada domingo. Eu peço aos pais aqui, aos padrinhos, façam tudo, crianças venham todos os domingos. Um ano, nós fizemos uma experiência aqui. Vamos entregar as lembranças da primeira domingo seguinte. Passaram anos, essas lembranças ainda estão esperando, porque alguns nunca mais compareceram. Essa é fé. Este é amor. Agora vejam, eu todos adultos, vamos criar comunidade de amor com essas crianças. Comunidade de fé. E nós vamos para a festa do Espírito Santo. É impressionante. Se eu falar aqui do amor, as palavras. Mas quando o Espírito Santo tocar no coração, na profundidade de cada um, lá tudo se modifica. Todos ficamos tão cheios de espírito, de força de Deus, não dá para explicar humanamente. E que este amor da graça do Espírito Santo toque nos corações de vocês e cuidem dessas crianças e que elas sempre procurem se ornamentar com as virtudes e não com as coisas exteriores. não com os brincos, com maquiagem, nem com outras formas que hoje o mundo quer nos apresentar, enquanto deixa do lado a virtude do amor da presença de Deus em nós. Conta com vocês, Jesus conta com vocês, que vocês vão levar a sério esse compromisso das crianças, ajudando-as a viver com Deus. Nesse momento, nós vamos fazer a profissão de nossa fé. Há poucos, as crianças fizeram renovação do batismo, dizendo, eu quero viver com Deus, eu creio, são cristãos. Agora, vamos renovar esta fé que no dia do batismo foi professada na vida das crianças, renovaram há poucos dias. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, vamos fazer nossas preces. As crianças que vão fazer, as mães, os pais, catequistas, irmãos e irmãs, roguemos ao Pai que está nos céus, que escute as nossas preces pela Igreja e por todos os homens, dizendo com fé. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, que tudo o que aprendemos no Catecismo provoque em nós o desejo de saber mais e mais, a fim de que nos tornemos cristãs conscientes. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. A nossa mente, Senhor, traz paz às pessoas que frequentam, que unidos na mesma fé possam encontrar a felicidade que vem de Ti. Rezemos. Senhor Jesus, sou e estas crianças que hoje estão aqui fazer a sua primeira comunhão. Fazei que elas retornem à sua casa sempre. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, em nome de todos os pais, eu te peço por todas as famílias aqui presentes, que elas sejam abençoadas e que cresçam na fé e no amor, sustentadas por vossa misericórdia. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, em nome de todas as mães, quero pedir-te bênçãos, força, coragem e muita espiritualidade para os evangelizadores desta igreja, padres, seminaristas, ministros e catequistas. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, em nome de todos os catequistas, quero te pedir que perdoe as nossas falhas e que o Espírito Santo nos ilumine e dirija neste importante para o qual rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ó Pai, ouvi as nossas preces, Deus de amor e nosso Pai, ouvi a oração dos filhos e fazer que o dom do Espírito Santo guarde em nós a memória sempre viva das palavras de Jesus aos seus discípulos, por Cristo. Amém. Senhor, oferece, vai oferecer. vejo agora em teu altar, vejo em teu altar, é certa de amor. Quero também te consagrar toda a vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvor. Quando este pão for levantado, quando este pão levantado, corinho consagrado, também as minhas mãos atirarei, entoarei louvores ao meu por oferecer com esse vinho e esse tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração, vejo agora em teu altar essa oferta, amor, em te consagrar por levado junto ao vinho com as minhas louvores ao rei. E quando eu for levantado e junto ao vinho formado, também as minhas mãos a ti vem o Senhor oferecer, vem oferecer com este vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu alma essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a vida, Senhor. E quando este pão for levantado junto com o vinho consagrado, trouxemos para o altar não somente estas ordens que as crianças trouxeram, mas todo o trabalho da educação que os pais deram a essas crianças, dos professores, catequistas. E orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Subam até vós vossas preces para sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, vamos cada vez mais e melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Nós experimentamos esta presença em toda a preparação de catequese. Isso, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso. É nosso dever e nossa. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo, pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em nós, vossas mãos, seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo sacerdote, altar e cordeiro. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória cantando uma... Santo, santo, santo, dizem todos os anjos. Santo, santo, santo, é o Senhor Jesus. Santo, santo, é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. De Maria, bendito que vem em nós. Santo, santo, é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. No altar temos só o pão e o vinho, mas nestes instantes Deus vai fazer grande milagre, transformando o corpo e sangue de Jesus. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, que criastes, proclama vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Cristo Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus.

o vinho é nossa sangue, verdadeira bebida, nossa alegria, o pão da vida é tu, Jesus, o pão do céu. Jesus, o pão do céu, o pão do céu. o pão da vida, o pão da vida, Jesus, Jesus, o pão do céu, o pão do céu, o caminho, a verdade e a de amor, onde Deus, nosso redentor. Neste momento, crianças e todos nós daqui presentes que temos amor a nosso Senhor Jesus Cristo, para fazermos agora a nossa oração, Senhor, agradecimento por este momento tão sublime. Crianças, repitam comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por seu amor tão grande por nós. Muito obrigado pelo seu corpo que nos dais na comunhão. Jesus, eu quero te dizer da profundidade do meu coração que eu te amo muito, Jesus. Senhor Jesus, abençoa a minha família, os meus pais, meus irmãos e todos os membros da minha família. Abençoa os catequistas e todas as pessoas que me ajudaram para me preparar para a primeira comunhão. Senhor Jesus, hoje estão com o coração cheio de amor. Me ajude para eu nunca me afastar de ti, Senhor. Que a partir de agora, todos os domingos, eu te receba no meu coração. Agora fecha os olhos e diga com suas palavras. Diga que você ama Jesus, assim como Ele pediu, nós vamos nos esforçar para praticar os seus mandamentos, para amarmos de verdade. A oração no dia da primeira comunhão, que brota de coração, é a oração que agrada muito a nosso Senhor Jesus. Fala para Ele do seu amor a Ele. Jesus, eu te amo, quero te seguir, quero te amar por toda a vida, para eu vencer todas as dificuldades que serem na minha vida. Que o amor a ti e ao próximo seja sempre o mais importante na minha vida. Mais uma vez, obrigado, Senhor Jesus, por este grande dia. quero te seguir, quero te amar. Amém. Os pés também neste momento, filhos, padrinhos para seus afiliados, que esta bênção e a paz de Deus permaneça sempre na nossa vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar o alimento pascal, infundi em nossos corações a força deste alimento salutar, por Cristo Senhor nosso. Amém. Sois vós entre as mulheres, é o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Parabéns por este dia. Jesus possa todos os domingos, principalmente, entrar no seu coração. não se afastem nunca. E eu só vou ver quem tem amor verdadeiro lá para domingo que vem, os domingos seguintes, né? Vamos continuar sempre ao encontro com Ele. Queria avisar que esse mês, mês de Nossa Senhora, dá uma celebração do terço na frente da gruta e todos os dias nós rezamos terço e ladainha de Nossa Senhora, né? Convido vocês a participarem junto com as crianças. É tão importante para recorrer aos dias, né? E quero também lembrar que as crianças que ainda não fizeram a primeira comunhão podem se ainda inscrever a catequese que continua, que esse incentivo dessas que fez primeira comunhão traga os outros para a nossa catequese. Convido que continuem na catequese e depois na perseverança, né? É tão importante para continuar com Jesus. No dia 23 de... primeiro, no domingo que vem, neste horário, às 18 horas, haverá procissão de Nossa Senhora de Fátima pela nossa paróquia e a missa depois da procissão. Então, quem tem este amor a Nossa Senhora, venha participar. No dia 23 de junho, vamos ter congresso, sexto congresso da Divina Misericórdia aqui no nosso santuário. Quem quiser se inscrever, tem as pessoas que estão lá na porta da igreja, na entrada, fazendo inscrições. A gente incentiva para estudo de Deus com o livro Misericórdia Dia a Dia, que tem leituras para cada dia da semana nos próximos 2 meses. Eu vou dar agora a bênção e depois vamos tirar uma foto. Eu não posso ficar muito tempo porque às 5h30 tem missa na comunidade em Aparecida e depois aqui. O padre Jacinto ficou, né, e amanhã deve ter cirurgia da perna dele. Então, nós ficamos sem a presença dele nesses dias. E quero pedir, por favor, nós estamos na casa de Deus. Única conversa aqui é com Deus. Por favor, não façam da igreja uma feira. Não. Vamos respeitar o lugar sagrado. Ainda mais logo depois da primeira comunhão. Porque é difícil manter esse clima quando se vai tirando as fotos. Por favor, vamos respeitar o lugar sagrado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no seu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Então convido agora as crianças. Vamos manter silêncio, vamos tirar uma foto aqui, tá bom? A turma da catequista Alguinha, primeiro, vamos lá. Um, dois, três, e... Derrama o teu amor. amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chuva sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chuva sobre nós, água viva. Turma da catequista Elizabeth e Maria Elissa. Eu quero obedecer. Vamos, meninas. Turminha da catequista Elizabeth e Maria Elissa. Derrama o teu espírito. Turma da catequista Elizabeth e Maria Elissa. A tua voz, derrama o teu espírito sobre todos nós, Senhor. Eu quero mergulhar, me comprometer. Turminha do catequista Jonathan. Catequista do teu coração, derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Catequistas Marisa e João. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós, água viva. Senhores responsáveis, vocês podem encontrar as crianças lá embaixo, no salão. Senhores responsáveis, vocês podem encontrar as suas crianças lá embaixo no salão, ok? Os responsáveis pelas crianças podem encontrá-los lá embaixo no salão. E a lembrança da primeira Eucaristia será entregue no próximo domingo. Vamos ver quem vem receber, hein? Com a blusa da primeira comunhão. Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito. Ainda estamos na igreja. Sobre todos nós, sobre nós. Senhor, eu quero mergulhar e correr. Entrar na intimidade. corpo, derrama em nós tua unção.